é destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas de hoje. Tem um bate-papo ainda hoje aqui no programa com o vereador Felipe Laudade. Hoje também vou receber aqui o pessoal do UJEC, né? União de Jovens em Cristo. Tá, o Giovanni vai estar por aqui, o Gilmar também falando sobre a encenação da Paixão de Cristo que vai acontecer na Igreja Mãe Rainha aqui em Guaranésia. O programa Expresso vai até às 14h, portanto, e hoje eu estou recebendo aqui o professor da Unifeg, o Marcos Rezende, graduado em História, Filosofia, Teologia, Língua Estrangeira. Eu já de cara eu quero perguntar para o professor Marcos Rezende, com todo esse currículo, professor Marcos, com todos os estudos que o senhor teve ao longo da vida, o senhor está conseguindo desvendar que momento que a gente está vivendo nesse país? Que país é esse, como diria a música da Legião Urbana? Nós estamos vivendo um país nesse momento, e boa tarde aos ouvintes da Pássaro da Ilha. Nós estamos vivendo um momento que é comum nas democracias. Quem está estranhando é que não está acostumado com democracia. Democracia é confronto. Nesse especialíssimo momento da democracia brasileira, é importante que pelo menos um dos poderes funcione. Atualmente, o Judiciário, através do Ministério Público, tem assumido um grande protagonismo no governo do país. Mas as instituições funcionam, o povo está em ordem, as opiniões estão sendo emitidas, os ânimos estão um pouquinho exacerbados. Mas numa democracia é normal que haja confrontos. O que não pode acontecer é o país perder um rumo, perder uma direção. Como está hoje? O Brasil deve achar um rumo? O Brasil deve achar um caminho? É preciso. Sim. O país precisa achar um rumo, porque ele não pode ficar paralisado. Um país paralisado é como andar de bicicleta, cai. É preciso que o Congresso Nacional volte a votar, que o Congresso Nacional supere a ideia de que seus mandatários estão sob julgamento. É preciso que a Presidência da República, o Executivo, volte a funcionar sem que as suas lideranças estejam ao escrutínio do Poder Judiciário. Tudo isso precisa ser superado para que o país volte a caminhar na normalidade, para que seus cidadãos também tenham tranquilidade no dia a dia das suas famílias, no dia a dia do seu trabalho, e possam retornar às suas atividades com bastante tranquilidade. Mas o senhor acha que a gente está perto disso? Dessa superação? De superar todos esses obstáculos, que não é nenhum ou dois? Eu já citou logo de cara 5, 6. O tempo da política é diferente do tempo do cidadão. O tempo da justiça também é diferente do tempo da política. Então, nós estamos trabalhando com vários tempos. O cidadão quer uma resposta imediata. Para ontem, né? Para ontem. O judiciário trabalha com provas. Isso é bom, porque evita-se que cometa injustiça. E o tempo político exige uma discussão maior. E o cidadão, então, fica numa situação de angústia, e tudo isso provoca esse estado de cansaço, de procura um lado, procura outro lado. Mas cada instituição tem seu tempo. E o cidadão também tem o seu tempo. O cidadão tem que se manifestar, e não é só o voto que manifesta. O cidadão tem que se manifestar nas redes sociais, o cidadão tem que se manifestar nas ruas, o cidadão tem que se manifestar pela rádio, tem que se manifestar pela TV. Não importa o lado que ele esteja, ele tem que se manifestar. Até que todos os tempos, o político, o tempo do judiciário, o tempo do econômico, convergem para um fim. Então, pelo que eu estou percebendo, o que a gente está vivendo hoje vai ser muito bom para o futuro do Brasil. Sim, a nossa democracia é muito jovem. Enquanto a democracia norte-americana tem 200 anos, enquanto lá o presidente da República paga pela lavagem das suas roupas. Enquanto na Holanda a rainha vai trabalhar de bicicleta. Enquanto outras democracias mais antigas estão com as suas instituições mais sólidas, a nossa tem apenas 35 anos, passou por pelo menos 4 planos econômicos, ela já sofreu um processo de impeachment, ela já teve grandes conflitos de rua, teve pequenos períodos de estabilização em apenas 35 anos. Então, nossa democracia jovem sofreu duros embates e o melhor resultado disso é que ela está sobrevivendo. Ela está mostrando-se forte, ela mostra que a população quer um Estado democrático de direito. Isso a gente não pode colocar de jeito nenhum em risco a democracia, em hipótese alguma. Mas muita gente, o senhor acompanha as redes sociais, já deve ter visto muita gente defendendo, inclusive, a volta dos militares ao poder. Por que que as pessoas pedem isso? Dá para entender por que que as pessoas, que muita gente, né, não é uma nem outra, muita gente, a volta dos militares ao poder? Muitas pessoas idealizam um tempo. Esse tempo é idealizado em função da distância que estamos dele. Por exemplo, o período militar, o período de Getúlio Vargas, passa uma impressão de ser um tempo pacífico, de ser um tempo de ordem. Mas as pessoas esquecem que nós vivíamos uma grande censura. Então as notícias ruins, elas não podiam aparecer. E também as pessoas que estavam contra o sistema não tinham liberdade para falar. Então, a aparência é que vivíamos em um paraíso. Essa ideia, ela foi passada há muito tempo e fica-se essa impressão idealizada, enquanto que a realidade era bem diferente. A volta dos militares, subentende-se uma ditadura, também é a volta do silêncio, também é a volta de se calar a boca de todas as instituições democráticas. Nós temos que pensar que o direito de ir e vir, as duras penas conquistadas, o direito de exercer sua opinião, o direito de formar partidos, o direito de votar, de ser contra, de ser a favor, é o direito mais intrínseco do ser humano, que é o da liberdade. E ele não pode ser mascarado em função de uma pretensa ordem que esses direitos deixam de existir. Muita gente diz que são favoráveis a uma intervenção passageira dos militares. Isso é possível? Historicamente, já houve algum país do mundo que teve essa intervenção passageira? O Exército Brasileiro e as Forças Armadas Brasileiras possuem um histórico de intervenções na vida política brasileira. Um exemplo disso é a proclamação da República. Foi um ato militar. A posse de Getúlio Vargas em 1930 foi um ato militar. O apoio à ditadura de Vargas foi um ato militar. Os políticos que apoiaram o golpe de Estado de 64 acreditavam também que ela seria passageira. Não foi. Por isso, são forças impossíveis de se controlar. Nós não podemos imaginar as Forças Armadas como um bloco unido. Na verdade, ela também é dividida em alas. Algumas podem, por exemplo, querer um regime duro, de longo prazo, como quis Costa e Silva, como quis Médici, como quis o trio que assumiu o governo em 69. E nem todos são únicos ao afirmar, vamos fazer uma intervenção rápida e voltar. Se for assim, a todo momento em que um grupo se sentir descontente, se sentirá no direito de pedir manu militari, as Forças Armadas, para garantir seus interesses. Marcos, muita gente, eu já li, que diz que esse período que a gente está vivendo hoje é muito parecido com o período de 64, lá quando houve o golpe militar. Tem relação? É parecido ou não tem nada a ver? Todos os acontecimentos, eles possuem uma causa anterior. O exemplo disso, vamos pegar a questão de 64. O governo Juscelino deixou uma dívida impagável, uma inflação passando da casa de 30%. O seu sucessor, Jânio Quadros, diante de uma situação econômica caótica, renunciou. O vice, João Goulart, quando propôs as suas famosas reformas de base, o que ele chamou de reformas de base não eram socialistas, eram apenas reformas nacionalistas, como hoje muitos propõem. E o clima de intolerância levou à sua queda. Mas, na verdade, o que está por trás de tudo isso são as duas maiores tendências políticas do Brasil. Certo, as duas maiores. As duas maiores tendências políticas do Brasil, elas se resumem em conservadores e progressistas. Se bem que os conservadores não são tão conservadores, né? Os progressistas são tão progressistas. Mas uma síntese: os nacionalistas, os progressistas, são aqueles que querem uma maior presença do Estado na economia, defendem a existência de empresas estatais e defendem políticas sociais muito profundas e uma presença do Estado maior na sociedade. Essa foi uma política definida por Getúlio Vargas. Os seus opositores, chamados de conservadores, eles defendem uma menor presença do Estado na economia, uma menor quantidade de estatais, uma definição melhor do que seriam políticas públicas e um distanciamento maior do Estado da vida do cidadão. Essas duas tendências vieram se digladiando na vida pública brasileira. E hoje nós assistimos algo muito próximo disso. De um lado, aqueles que defendem uma maior inserção do Estado na vida do cidadão, nas estatais, na criação de programas sociais, e de outro lado, aqueles que preveem um maior distanciamento e uma maior meritocracia. Porém, infelizmente, tem acontecido no Brasil um desvirtuamento, tanto de um lado como de outro. A gente não dá para definir muito, né? Não dá. Por exemplo, durante muito tempo, as políticas de Getúlio Vargas, definidas como nacionalistas, na verdade eram assistencialistas. E isso ocorria em troca de apoio popular. E nós fomos pródigos em exemplos disso. Ademar de Barros foi um exemplo disso. Isso criou uma instância de ademarismo, malufismo. E a política de assistência social é aquela que tem um retorno de voto garantido. É o que a gente vive hoje com o lulismo. O lulismo, durante algum tempo, ou lulopetismo, ele fez um aprofundamento das questões sociais brasileiras necessário, realmente muito necessário, para equalizar a dinâmica pobreza e miséria. Pobreza e miséria, não pobreza e riqueza. Essa equalização, ela obteve grande sucesso nos primeiros anos. Mas é importante, Antônio Cláudio, que isso fique muito claro, que a verdadeira política social, ela tem que ter uma porta de saída. Nós não podemos criar uma política social onde uma pessoa fique dependente dela ao ponto de termos netos dependentes da mesma política social que tinham seus avós. Se não, nasce uma relação de dependência entre o assistido e o Estado, que é mediada pelo voto. Isso é inadmissível. A verdadeira política social tem que ter portas de saída. Por outro lado, quando se fala nos conservadores, eles propõem uma transformação no Estado brasileiro, como fez o presidente Fernando Henrique Cardoso, sem consulta à sociedade. uma democracia exige uma permanente consulta à sociedade. E isso não aconteceu em momento nenhum. Isso não aconteceu. Chama especial atenção que tanto o fenômeno Lula como o fenômeno Fernando Henrique são frutos de grandes mudanças mundiais. Quando o presidente Fernando Henrique governou o país, nós estávamos vivendo aquilo que era chamado de onda neoliberal. O fim da União Soviética significou a ideia de que o liberalismo venceu. Então que venha mais liberalismo, que seja o Estado mínimo, que se privatize tudo. Essas políticas aumentam a desigualdade, aumentam mesmo. Quando essas políticas mostraram que as desigualdades cresceram, nós passamos a viver uma outra realidade, chamada de onda rosa. A rosa é uma referência ao socialismo, que seria uma correção de rumos, seria a volta das políticas sociais. E é nesse momento em que foram eleitos políticos identificados com a esquerda na América Latina. Chávez, Lula, Rafael Correa, Evo Morales. Esses políticos encontraram também um ambiente favorável. O preço dos commodities, algodão, soja, minério, milho, explodiram no mercado externo. E eles fizeram grandes concessões às massas populares, muitas delas assistencialistas, e agora estão vivendo um movimento reverso. O preço dos commodities caíram. Sim. E no Estado, muitas vezes, aquilo que foi dado, o aumento de custo, não pode ser retirado. Então o custo permanece alto e a arrecadação do Estado cai. Aí gera uma crise. Bom, a gente vai fazer um intervalo comercial e a gente continua já nesse bate-papo aqui com o Marcos Rezende, professor da Unifeg. Quero saber do Marcos Rezende daqui a pouquinho, do professor, como é que a população entende, né? Ou procura caminhos para se posicionar de um lado ou de outro. Isso é importante também. Intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho no Expresso deste sábado. Programa Expresso. Você está ouvindo Programa Expresso. Programa Expresso aqui na sua pássaro da LFM. Vamos até às 14 horas. Estou recebendo aqui o professor Marcos Rezende. Estamos falando um pouquinho sobre essa crise, né, que estamos vivendo. E parece que é uma crise que é boa para o Brasil, né? O Brasil acho que é um país meio que adolescente tentando achar um rumo. É mais ou menos isso, né, Marcos? É, a nossa democracia é muito jovem. É, né? A gente está tentando encontrar um rumo para ele. Mas a gente até falava aqui antes de começar o nosso bate-papo da questão de ter um plano, né? Um plano para esse país, um plano para o Brasil, para onde o povo brasileiro quer ir. Hoje, para onde o povo quer ir, Marcos Rezende? Olha, para o povo, ele sempre pensa numa coisa: o bem-estar. É. O cidadão, ele olha para a família, ele olha para os filhos, ele pensa em ter uma saúde adequada, ele pensa em poder educar os filhos, ele pensa em ter a sua casa, em ter o seu momento de lazer. Então, o cidadão anseia pelo bem-estar. Mas o bem-estar do cidadão passa pela opção política do país. Um exemplo disso: há pouco mais de duas décadas, a Coreia do Sul ocupava um dos últimos lugares do mundo e hoje é uma potência. O que que o país fez? Ele fez uma opção pela educação e pela tecnologia. É algo demorado, não acontece da noite para o dia, mas a Coreia do Sul hoje é um dos países que tem um dos IDHs mais altos e possui uma das economias mais sólidas. Como se explica isso? Houve uma opção no passado. Qual a direção do país? Isso nos leva a uma outra realidade brasileira. A realidade brasileira é que nós não podemos viver uma situação onde uma força política destrói o que a outra realiza. Se isso acontece, o país não vai a lugar nenhum. É como construir uma estrada e cada um levar as obras para um lado. Essa definição de que o país quer ele passa por uma participação popular intensa. Essa participação popular intensa significa ir às audiências públicas, opinar mesmo, e a pessoa tem que saber que o prefeito, ele não é a autoridade no sentido mando, mas ele é o primeiro funcionário público. O governador é o primeiro funcionário do estado e, portanto, nos devem obrigações. Eles não devem prestar contas. Exemplo, como é que o seu vereador está atuando? Seu vereador está prestando favores e é um despachante de interesses particulares ou está trabalhando para a cidade? Como é que está seu prefeito? Você se lembra quem foi o deputado que você votou? Você lembra qual foi o senador que você escolheu? Ele prestou contas do que faz? Ou é um distribuidor de carros, ambulâncias, sem compromisso com o município e que aparece no dia das eleições? É saudável numa democracia que os eleitos prestem contas do que fazem e os eleitores cobrem dos seus mandatários as suas ações. Senão fica um diálogo de mudos. Sim. Nenhum vai poder entender o que o outro quer e o país não avança. Democracia não é só votar, não. Não é só colocar dois pontinhos. Democracia é participar. Democracia é pressão. Democracia é cobrança. Democracia é exigência. É, mas a minha exigência não foi atendida. Uma democracia também pressupõe que as exigências atendidas sejam as da maioria e que nasçam de um consenso. Mas a gente tem muito claro que os políticos sabem o que eles querem, mas o povo parece que não sabe o que quer, né? E tanto é essa cobrança que o senhor pede que deve existir, a gente praticamente não vê. Raramente a gente vê, por exemplo, em reuniões das câmaras aqui da nossa região, não tem o público presente nas reuniões é mínimo, quase zero. E aí? É que nós brasileiros não temos uma vivência democrática. Um exemplo, o norte-americano, ele tem uma constituição que dura 200 anos. Nós estamos na oitava. E a primeira constituição brasileira, ninguém compareceu. Por quê? Porque ela não tinha proposta nenhuma de transformação na vida das pessoas. Então ela foi imposta. Várias constituições nossas foram simplesmente impostas ou ignoradas pelo público. Como o povo não é chamado a participar, criou-se uma figura que é a do analfabeto político. O analfabeto político é aquele que não sabe dos seus direitos e sempre se pergunta: quem será bom para nós? Quem poderá resolver o nosso problema? A resposta é: você. Você é a solução, você encontrará a resposta. Mas e a questão da participação política? É um engano acreditar que o povo seja analfabeto político. O povo pode não entender detalhes do cotidiano do Senado brasileiro ou as firulas do Judiciário, mas o povo sente. Tá. Ele sente o supermercado, ele sente a farmácia, ele sente o posto de gasolina, ele sente tudo isso. E sentir também é uma forma de que ele demonstre posteriormente, através do voto, o que ele está sentindo. É, mas ele pode ser enganado. Também faz parte do nosso amadurecimento. Faz parte do nosso amadurecimento o aprendizado, erro, ajuste, acerto. O importante da democracia é a sua vivência. Uma troca igual a que está ocorrendo agora na Pássaro da Ilha é uma forma de você concordar, discordar, é uma forma de você também participar, ouvir, ter informações e saber o que ocorre ao seu país e assim orientar suas futuras posições. Mas o que a gente te vê no Brasil hoje, e me parece que os dois lados da política que a gente tem aí, vamos, o lado do PSDB, dos tucanos, e o lado dos petistas. O pessoal não está indo muito para os extremos, não, Marcos? Não está distanciando muito desse embate democrático e bonito que deveríamos ter e partindo para atos extremos, realmente, de extremismo político? Não está acontecendo isso hoje no país? E a população fica a mercê, não sabe, porque é tanta mentira, me parece que os dois lados estão mentindo para o povo. E a gente não sabe em quem acreditar ou em que lado a gente se orienta, o caminho que a gente deve seguir. É verdade. Se nós pensarmos que o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes e verificarmos quantos foram as ruas de um lado ou de outro, nós veremos que é uma porcentagem insignificante. Isso. E que a maioria do brasileiro mesmo, aquele brasileiro que está no seu cotidiano, aquele brasileiro que enfrenta o chão da fábrica, que bate o ponto, esse brasileiro, ele está silencioso, está assustado, mas está silencioso. E a situação realmente não está agradável. Eu lhe dizia há pouco que prefeitos que pagarem salários até o final do ano deverão ser aplaudidos, porque a arrecadação vem caindo, a situação está muito difícil. Realmente, essa polarização, ela é igual religião. Ela se torna impossível o diálogo. Por isso que eu acho que se torna mais importante ainda a participação do povo. Tá. Porque da mesma forma que não dá para se discutir dogmas religiosos, existem também os dogmas políticos. São aqueles que assumem posições políticas e não abrem mão delas. Então não tem jeito de se discutir com uma pessoa dessa forma. Então, nós temos que procurar os nossos próprios caminhos. Normalmente, quando alguém se aferra muito a uma posição e a defende de forma muito religiosa, é sinal que ele não tem razão. É. Porque o primeiro pré-requisito da democracia é ouvir o outro. É, isso não acontece, né? Na Coreia aconteceu quando eles acharam rumo? E é interessante essa sua pergunta pelo seguinte: quando a Coreia achou seu rumo, a situação estava tão terrível que não havia outra forma de se agir que não se fosse uma política de união nacional. Então, as crises, a palavra crise em grego significa crescimento, ela era aplicada ao pão que estava crescendo. Ela tem também esse outro lado, ela exige que, de uma forma ou de outra, os modelos pré-existentes sejam remodelados, que eles sejam modificados. O país não pode conviver com 35 partidos. A legislação precisa mudar. É claro que é saudável ter posições diferentes, é saudável que as minorias tenham as suas representações, mas 35 partidos é muita coisa. E é preciso também se encontrar um modelo em que a presidência da República possa ter um mínimo de condição de governo. Explico. Nenhum presidente brasileiro, desde a democracia, teve a maioria. Sim. Então, desde Sarney até hoje, todos os presidentes tiveram que negociar. É o que nós chamamos de presidencialismo de coalizão. Sarney teve que coligar Fernando Collor, Fernando Henrique, o próprio Lula. A presidente Dilma tem 20 partidos na base aliada e não consegue governar. Ou seja, esse presidencialismo de coalizão, onde ninguém consegue fazer a maioria ou se aproximar dela, obriga os presidentes a criarem cargos, a fazerem trocas. Trocar favores, né? Troca de favores, isso, como se diz. Então, nós vamos reformar também essa legislação. E, em especial, eu queria falar um pouquinho para o ouvinte de Guaranésia. É preciso reformar também o que chega, o que sai, o que entra numa cidade. A divisão do bolo das riquezas nacionais faz com que muito pouco chegue aos municípios. Então, é preciso que os municípios, os estados, tenham maior autonomia. O Brasil chama República Federativa, mas municípios e estados são muito dependentes da União, do governo federal. Isso torna difícil que estados e municípios encontrem alternativas. Chamo atenção, então, para esses dois fatos. O modelo político precisa de uma alteração urgente em que o presidencialismo de coalizão permita que um dos partidos tenha a maioria ou que poucos partidos unidos façam a maioria e assim o presidente tenha tranquilidade para governar com um grupo menor de partidos, sem ter que abrir demais o escopo para tantos aventureiros. Em segundo lugar, é preciso se rever a divisão do bolo da federação. O município acaba recebendo muito menos do que deveria receber, o estado recebe menos e há uma divisão muito injusta do bolo entre quem produz e quem recebe. E a gente tem um problema nesse meio também, que é a corrupção, que o que sai lá do governo federal vai ficando menor, né, esse bolinho, até chegar aqui no município, né? Que é outra Sim. grande questão que precisa ser combatida. É, a corrupção é um problema antigo, mas não deve justificar o momento de atual. De jeito nenhum. Charles Darwin, o grande naturalista britânico, quando veio ao Brasil, ele disse que nunca viu um país tão corrupto. Mas é isso mesmo, historicamente o Brasil sempre foi um país de muita corrupção, né? Na verdade, todos o foram. É. O grande segredo foi o desenvolvimento de mecanismos que freassem a corrupção. No caso brasileiro, o Estado sempre foi visto como uma forma de atender a parentes, amigos, é aquilo que nós chamamos de nepotismo, atender a parentes, clientelismo, atender amigos, a tal ponto que nós achamos que isso fosse normal. Ou uma outra palavra feia, patrimonialismo, que é usar os bens do Estado como fossem seus. Mas o Brasil veio aprendendo, e o que está acontecendo hoje é uma demonstração inarredável de intolerância com a corrupção. E se me permite, Antônio Cláudio, eu gostaria de dizer que mais uma mudança precisa ser feita. Pense no seguinte: uma pessoa fez um concurso, lutou, estudou e tudo mais, e entrou num cargo público. De repente ela descobre que ela só pode chegar a um patamar. Daí para frente ela tem que pertencer a um partido ou ser indicado por alguém. Ora, isso significa que o cargo é de governo. Então essa pessoa nunca vai ter seus méritos reconhecidos. Ora, para se exercer uma função pública, ela tem que ser por mérito. A pessoa tem que fazer um concurso e através dos seus esforços, estudos, ir subindo na posição até atingir o grau máximo. Exemplo, eu entrei na Petrobras num cargo baixo, vou chegar a superintendente. Passo a passo até chegar, né? Esse é o cargo de Estado. Então, uma boa forma de se combater a corrupção é que os cargos numa república sejam de Estado, ou seja, por mérito, você entra por concurso. E que os cargos de governo fiquem restritos a ministros, no caso federal, a secretários, no caso estadual, e até mesmo no municipal. No caso brasileiro, se todos os funcionários da presidência, do Senado e da Câmara dos Deputados forem trabalhar, eles não cabem nos prédios. São cargos de governo, quando esses cargos deveriam ser de Estado. Estamos já no finalzinho do nosso bate-papo e a gente está aí com esse processo de impeachment da presidente Dilma aí. O senhor acredita que o impeachment da Dilma vá de alguma forma dar esse norte que o Brasil tanto precisa ou não? Isso não seria bom para a nossa democracia? Bom, o que seria ideal para a nossa democracia é que a lei seja cumprida. Então, para o desagrado de um lado ou o desagrado de outro, que ela fique ou não fique, que se cumpra a lei até o último instante. É assim que uma democracia funciona. Porém, é uma ilusão achar que os nossos problemas serão resolvidos no dia seguinte. Claro que isso não serve de justificativa para que não se troque a presidência, caso isso seja entendido pelo Supremo. Mas é importante que se cumpra a lei, mas o cidadão deve saber que uma crise demora a ser gestada, mas ela também tem o seu tempo para se recuperar. É mais ou menos semelhante a um doente. A doença se manifesta algum tempo. Depois vem os remédios, até a cura definitiva. É o que nós chamamos de tempo político. Por isso, o desejo sincero é que se cumpra a democracia. Nada mais. O PT tinha um plano de governo. Era um bom plano de governo para o nosso país? O plano de governo petista, ele era um plano bem centrado em questões de esquerda até o ano de 2002. No ano de 2002, o governo do PT publicou um documento chamado Carta ao Povo Brasileiro. Na verdade, não era uma carta ao povo brasileiro, ela tinha outros endereçados. Essa carta, o governo admitia, o petismo admitia fazer composições com outras forças políticas. Isso explica que o presidente Lula tenha abraçado antigos inimigos. E então há um PT antes da eleição de Lula e há um PT depois da eleição de Lula. A eleição de Dilma coincide com o aprofundamento das políticas anteriores, que é de uma presença muito grande do Estado, como, por exemplo, que a Petrobras esteja presente em 30% de todas as atividades ligadas ao setor. Ora, e essa política pode ser muito boa, mas a Petrobras não tinha dinheiro para estar presente em todos os setores. E a divisão de cargos, tão excessiva também, e acrescida das questões relativas à corrupção do Estado, acabaram por levar a uma situação dessa natureza. Isso não deve desqualificar uma ideia. O bom governo é o que tem uma boa oposição. O PT foi um partido excelente, como cobrou dos governos, exigiu CPI, saiu às ruas. Isso é ótimo, é preciso haver cobrança. Neste momento ele está sendo cobrado. Então a mesma tolerância deve ser mostrada em relação aos que hoje cobram. Parece que não está sendo muito tolerante, não. Até agora, eu diria que está sim. Está sim. É, entre a torcida e os jogadores há uma distância. A torcida tende a ser mais exacerbada, a torcida tende a ser mais sanguínea. É. Então, eu diria que a torcida está mais exagerada. Marcos, foi um prazer recebê-lo aqui no programa Expresso. Espero recebê-lo mais vezes, viu? Espero que o senhor volte aí para a gente tratar de outros assuntos aí. Sempre bom falar com o professor Marcos Rezende, professor da Unifeg. Muito obrigado, viu, Marcos? Agradeço a honra de ter usado essa tribuna onde se fala ao povo de Guaranese. Muito obrigado. De Guaranese e de toda a região. Falamos aí para mais de 50 municípios. Tem muita gente ouvindo a gente agora. Extensivos a toda a região. Muito obrigado, Marcos. Intervalinho comercial e a gente continua no bate-papo sobre política. Daqui a pouquinho eu converso com o Felipe Nardi Laudade, vereador aqui de Guaranese.